forte, tá, tá, tá, tá forte, tá. Tá, tá pesado, tá. O grave tá cruel, fazendo tu balançar. O grave tá cruel, o grave tá cruel. O grave tá cruel, fazendo tu balançar. O grave tá cruel. Forte, tá, tá, tá.